CKSA Produções. Alô, Teda! Meu parceiro Serjão da Caipirinha. Ela, um apartamento vazio, certeza tá passando frio. Não é por falta de cobertor, é por falta do meu amor. E eu sozinho nessa casa, saudade aqui também não falta mais. Orgulho de lá, orgulho de cá, não deixa ligar, não deixa voltar. Mesmo que eu esteja em outras bocas e me enrole outros lençóis, nunca vai ser nós, nunca vai ser nós. Mesmo que o seu ouvido ouça o meu te amo em outra voz, nunca vai ser nós, nunca vai ser nós. portalarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. O mais apaixonado, Diogo. Ela, um apartamento vazio, certeza tá passando frio. Não é por falta de cobertor, é por falta do meu amor. Eu sozinho nessa casa, saudade aqui também não falta mais. Orgulho de lá, orgulho de cá, não deixa ligar, não deixa voltar. Mesmo que eu tente em outras bocas, eu me enrole em outros lençóis, nunca vai ser nós, nunca vai ser nós. Mesmo que o seu nunca vai ser nós, nunca.